paz do Senhor. Um dia o rei de Israel, Davi, orou pedindo a Deus que o ensinasse a contar os dias dele com sabedoria, com coração sábio. Nós costumamos contar os anos, costumamos contar dinheiro, contar piada, costumamos contar casos. Mas o que seria contar os dias com sabedoria? Eu pensei que eu só posso ter meus dias contados com sabedoria quando eu começo a contar as bênçãos que Deus me tem dado. Tem até um hino que diz, conte as bênçãos. Diga, quantas são? Você vai ficar surpreso o quanto Deus já fez. Então, te dou esse conselho. Quer ter dias sábios? Contar com sabedoria? Comece a contar as bênçãos que Deus te tem dado. São muitas. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.